obrigado, meu Jesus, pelo dia que passou. Te agradeço, meu Senhor, pelo teu imenso amor. Te agradeço pela paz, pelas bênçãos que me traz. Tua cruz me abraçou, minha vida transformou. Como águia me renova.